Hoje o tema da nossa palestra se chama O que é o medo? Antes, desculpe, esqueci de dar mais um recado, né? Então, como tem sempre pessoas novas vindo à casa, então, ali no quadro tem uma palestra, tem um quadro de palestra que já é da palestra do mês de novembro ali. Então, ali tem todos os temas das palestras que vão sendo feitas nas terças, quintas e sábados. Então, a pessoa às vezes quer assistir uma palestra da sua preferência, daquilo que ela está precisando. Então, ela só procura ali, localizar o seu tema e dizer também que ali no fundo tem uma caixinha com que a gente deixa recados. E se alguém quiser uma palestra em específica, que tem vontade, basta escrever no papel e colocar na caixinha. Dentro do possível, a casa procura realizar, né, os temas. Então, o tema de hoje é o que é o medo. Então, o medo é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. É, portanto, um sintoma proveniente da insegurança em face de certas situações da vida. Poder ser causado também pelo nosso desconhecimento de algo, como, por exemplo, medo da morte, de uma doença, do escuro, da altura, assim por adiante, né? Quem de nós até hoje não teve medo de algo, né? Mesmo na infância ou mesmo adulto, a gente sempre teve cercado de medos, né? Então, eu acredito que o medo da morte, às vezes, é um dos temas que mais mexe com a gente, né? Medo da morte, né? Então, por que a gente tem medo da morte? Se a única coisa que a gente tem certeza na vida de que vai acontecer, morte, entre aspas, né? Seria o desencarne, né? Separação do corpo material e da alma. Se essa é a única certeza que tem que vai acontecer na nossa vida, a gente então deveria procurar sobre a morte, ler sobre ela, procurar respostas, né? E a gente, é o que mais a gente vê por aí as pessoas, é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte e parece que as pessoas fogem quando tem medo, né? Então esse medo ele persiste praticamente a vida inteira da gente e a gente não corre atrás de solucionar o medo. Eu vou dar um exemplo de mim, por exemplo, né? Medo de falar em público, né? Quem tem medo de falar em público? Quase todos nós temos medo de falar em público, isso aí é óbvio, né? Eu sempre tive medo durante a minha vida inteira de falar em público, por incrível que pareça. E como é que a gente vence isso? É treinando, é trabalhando, é lendo, é pesquisando, né? Então, quando entrei aqui na casa, fiz aquele primeiro curso básico de espiritismo, que é oferecido a todos, daí tu faz o primeiro curso, depois faz o segundo, a gente vai avançando. E durante essa jornada de estudos que a gente tem no começo, o espiritismo é estudo a vida inteira, a gente está sempre estudando, nunca para de estudar, né? Lendo, então, a gente vai tendo oportunidades. Ah, a casa está precisando de palestrante, está precisando daqui, está precisando do outro, então a gente vai procurando ajudar no que pode, né? E eu jamais teria coragem de subir aqui onde eu estou hoje para falar em público, né? Mas o que eu posso dizer? A gente vai treinando, vai estudando, vai aprendendo e vai falando em poucas pessoas, vai vencendo o medo, daqui a pouquinho você se larga, né? E vai embora. Lógico que ser um palestrante inato é uma coisa que às vezes a pessoa já nasce, né, com esse dom, mas mesmo assim tem que estar sempre se trabalhando, sempre lendo, estudando, né? Porque senão a gente não consegue vencer os medos da gente. E falar em público não só me deu a oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje, da doutrina espírita, né? Que é uma coisa que a gente vai buscando, cada um busca seus caminhos, né? Então, falar em público me abriu outras portas, né? Profissionais, hoje eu dou aula numa escola, às vezes eu faço curso na empresa para outras pessoas, então, falar em público, não só aqui no centro, me abriu sim várias oportunidades, né? E eu comecei a falar em público visando só trabalhar aqui no centro. No fim, quando a gente vai vendo, começa a se mover com outras atividades, e é aquela coisa, né? Uma porta se abre para a gente e muitas outras vêm depois, isso com certeza. Então a gente começa pequeno, vai lendo, vai estudando, e daqui a pouco vão vindo outras oportunidades, por quê? Porque a gente está buscando, né? Daí as oportunidades vêm para a gente. Então, voltando ao tema do medo, né? Quem de nós não tem medo de algo, qualquer coisa? Medo de altura, medo de água, medo de andar de bicicleta, sei lá, qualquer medo mais simples que a gente teve na nossa infância até o nosso adulto de hoje. Então, o porquê do medo? O medo é a falta de conhecimento daquilo que a gente tem realmente medo. E aí o que acontece? A gente começa a fugir daquilo, por exemplo. Tem pessoas que têm um pavor lascado de tirar a carteira de motorista, não pode nem vir falar em dirigir um automóvel, né? Mas se a gente não for atrás e não tentar, pelo menos, a gente vai passar a nossa vida inteira com medo. Então, vale a pena a gente tentar, né? Vencer o medo. Tirar a carteira do motorista ou não é outra coisa, mas pelo menos tentar vencer o medo, acho que vale a pena a gente tentar, sempre, né? Então não existe nada mais indesejado do que o medo. É aquela sensação estranha de que podemos ou vamos perder algo. Termos medo de não conseguir, de não sermos capazes, de nos faltar forças ou meios. Acima de tudo, o meio é uma sensação que vamos perder ao longo de qualquer tipo, substância ou qualidade. Então, a gente tem sempre medo de algo, né? Então, se a gente não tentar vencer o nosso medo, a gente fica com esse medo dentro da gente a vida inteira, né? Então, a gente tem que tentar vencer o medo, seja lá qual for o medo de cada um individual. O meio, ele freia, ele incapacita, impossibilita. O medo pode gerar pânico, timidez, fobias, né? Então, a gente vê por aí muitas doenças ligadas ao medo. Pânico do medo e assim por diante. Tem vários aí, várias fobias, né? Então, quando a gente tem um medo pequeno, a gente não procura tratar aquilo lá, se cuidar, daqui a pouco aquilo lá vira um problemão enorme, muito mais difícil de cuidar. Então, a gente deve buscar soluções quando o problema ainda é pequeno. Então, o medo diminui a nossa capacidade de realizar, de fazer, de atingir, de transformar a nossa realidade, a nossa meta em realidade, o sonho, a realidade sobre a qual temos controle e podemos certamente atingir, né? Então, o medo, ele bloqueia muito a gente fica sem ação. Parece que a gente fica bloqueado, parado, paralisado, diante do nosso medo em específico, né? A gente parece que perde ação, às vezes não sabe o que fazer, né? Então, o medo também é conhecido pela ansiedade, pois nela o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação, o objeto que lhe causa medo. Então, ansiedade, se eu tenho medo de algo, então imagina se eu já sei que daqui um dia ou dois eu vou passar por aquilo lá. Daí o cara fica louco mesmo, né? Com medo desgraçado. Então, a gente tem que se trabalhar. E o medo gera ansiedade, principalmente quando eu vou passar por aquele medo que eu tenho. Aí a coisa duplica de tamanho, né? Então, ele diminui nossa capacidade de empreender. Empreender é investir, não é investir, é conquistar coisas novas e jogar, se lançar na vida, né? Medo de crescer, de evoluir, de conseguir, pois enfraquece nossas forças com a desconfiança de que não conseguiremos chegar ao ponto imaginado ou planejado, através da insegurança. Então, o medo, ele nos bloqueia completamente tudo. A gente fica parado, não consegue fazer nada. Outra coisa, então, para aquelas pessoas que têm um medo, por exemplo, específico, que vão conquistando o medo aos pouquinhos, né? Vão avançando degrau por degrau. A gente não precisa querer fazer a coisa de uma vez. Então, se eu tenho medo de algo, vou me trabalhando devagarinho, aos poucos, devagarinho, daqui a pouco a gente vai lá. É como a gente era criança, criança também andava de bicicleta, né? A gente olhava, ganhamos a bicicleta. Daí eu olhava para a bicicleta, não podia nem ver ela, porque se eu fosse andar, eu já sabia que ia cair. Então eu não queria andar de bicicleta. Então a gente tem que ir devagar, não adianta. Se cair, com certeza deve ter alguém do nosso lado para ajudar a levantar, e assim funciona, e a gente vai vencendo o medo aos poucos. Medo de nadar, tem pessoas que não podem nem ver uma água, saem correndo, né? O que, que a gente pode fazer? Faça um curso de natação. Assim como muita gente faz, né? Vai devagarinho. Então, portanto, o medo, na maioria das vezes, é criado por nossa insegurança e desconfiança dos nossos próprios valores, né? A gente não acredita em si próprio. Às vezes a gente tem muito mais força e muito mais coragem do que a gente pensa. Só que a gente, por estar olhando com medo e não tomar atitude nenhuma, daí a gente se bloqueia, fica parado e não consegue fazer nada. Achamos sempre que não vamos conseguir, que não teríamos feito, que não teríamos meios ou força para atingir aquela meta. E com isso começamos a dar existência aos nossos medos, né? Então, ou seja, se eu tenho medo e eu não tomo nenhuma atitude para mudar ele ou para melhorar ele, um pouco por vez, esse medo vai tomando uma forma muito grande. E daqui a pouco vira um problema psicológico, né? Uma fobia, como é que foi colocado, e assim por adiante. Um pânico do medo, né? Tinha um colega meu que trabalhava comigo, que ele tinha isso aí de vez em quando, pânico do medo. Eu perguntava pro cara, mas como é que tu tem esse negócio, né, que acontece isso? Então, às vezes ele estava no ambiente sozinho, de repente dava um pavor nele, um pânico, ele, por exemplo, dentro de casa, tinha que sair de casa. Um marmanjão daquele tamanho. Tu olhava para ele, dava até dava risada, como é que pode uma pessoa ter medo, pânico do medo? E o cara tinha, né, mas vai fazer o quê? E ele foi se trabalhando aos poucos também, para vencer isso. Um outro exemplo bastante legal é aquele que tem na parábola dos talentos, na Bíblia, no Evangelho, né? O cérebro negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. E tendo medo, escondi na terra o meu talento. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Então, na parábola dos talentos, ela diz que foi dado tantos talentos a cada um. Um para um, dois para outro, e assim foi, né? Os que ganharam muitos talentos foram lá e multiplicaram os seus talentos. E aquele que tinha só um, o que ele fez? Ele enterrou seu talento para não perder, por causa do medo, né? E aí quando ele foi prestar conta do talento, né? Levou porretada, né? Daí que ele ia falar que ele tinha medo, né? Ou seja, ele não se trabalhou, não lutou para poder duplicar o seu talento, assim como deveria ter sido correto, né? E assim é como nós também. O medo também pode proceder de experiências passadas, de reencarnações mal sucedidas. Assim, o medo pode advir da culpa não liberada em face de ações kármicas ainda não acertadas, mas permanecendo na consciência do ser para posterior reparação. Então, muitos medos nossos, às vezes, estão ligados a reencarnações passadas, problemas que nós passamos, que nós causamos, e eles vêm, às vezes, são jogados, às vezes, para a gente, para quê? Para que a gente se mexa, para que a gente vá atrás de tentar corrigi-lo, né? De tentar melhorar aos poucos. Então, com certeza, com a certeza da imortalidade, construímos a nossa fé sólida e firme. O combate ao medo se faz através da fé aliada. A terapia oferecida pelo trabalho fraternal, o culto doméstico do Evangelho, o pensamento de otimismo e o recolhimento na oração, juntamente com o uso da água magnetizada ou fluidificada, né, e o passe. Então, por exemplo, se eu tenho medo, eu tenho infinidades de opções e formas de tentar curar o medo, né? Eu não preciso ir lá no psicólogo dizer para ele que eu tenho medo. Então, posso fazer Evangelho, posso fazer passe no centro, tomar água fluidificada, fazer consulta espiritual, que com certeza essas coisas vão sendo resolvidas aos poucos, né? Isso não se retira de uma vez só, mas aos pouquinhos, e lógico, com a colaboração e esforço da pessoa, se consegue. Então, assim, quando o medo tentar tomar conta de ti, pensa que estás encarnado na Terra para triunfar. O triunfo é sobre ti mesmo, e para consegui-lo é preciso lutar. Portanto, ora e pede orientação ao nosso irmão maior, que é Jesus. Deixa os receios e expulsa o medo, para que possa seguir e agir com dignidade. E se a situação for tão aflitiva que não vê saída, confia e segue em frente com alegria, pois a vida eterna está à tua frente. Então, quem de nós não tem o medo na nossa jornada, ou não os teve, né? Mas eles estão colocados aí para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se trabalhar e assim por adiante, né? Todos nós temos sempre medo de alguma coisa, mas cabe a gente trabalhar e buscar ajuda também faz parte. Ninguém sabe tudo na vida, ninguém é forte é o suficiente para vencer as coisas sozinho, né? Então, a gente tem que buscar as coisas. Então, leitura, oração, evangelho, a casa, o centro está aqui também para ajudar no que for possível, né? E é só a gente ir buscar atrás. Baterei e a porta se abrirá. Para falar um pouco mais do assunto, vou chamar o Ivo.